Ficar de boa sem quadrada ao lado do travesseiro, andar na rua em qualquer canto sem receio, comprar e não perder depois de os homens invadir o barraco, não ter a mãe na fila agachando todo sábado, usar vários bagulho da hora que sempre quis, tênis Nike Shox, carne de javali no pico, chega de Audi, Falcon, Passat alemão, garçom, aquele balde cheio, um whisky do bom, merecedor eu também sou, tava ali, usufruí, curti com a rapa sem palavra, várias vezes fui, e sei que é bom, não sou loucão de negar, mas sei também que os invejosos não se cansam de gorar, ha, sai azar, porém quem tá na chuva vai se molhar cedo ou tarde, então que vale a pena, tu vai pensar, sem maldade, queria ver tu fudido sem um tostão, acordando cedo, saindo de zica na contramão, assustado, com medo do patrão te ver chegando, já de noite, saco de pão na mão e um beijo esperando da tua patroa que cansada reclama, mas demonstra em pequenas ações que realmente te ama. Só que ninguém acha ruim e o ego incha, com as mina do gueto bonito ou feias patricinha, te olhar com admiração, te chamar atenção, com gestos grandes ou discretos, ela é tua ladrão, é bom. Mas Dom Juan cai na casinha assanhado, com duas dentro do carro, fumê desbaratinado, e no embalo da sessão elas te deixam envolvido e distraído, pra um de menor apertar o gatilho, dê ouvido aos realmente arrependidos. Sete de ponta, 30 anos, nenhum sorriso. Ao relembrar esse período, mais vale esquecer das doenças, das fitas que teve que ver. Duelo injusto, se envolveu, sempre tá no perrê. Tirar uma chifra às vezes, ou solitário cair na deprê, ou conviver a vida inteira com o mesmo cardápio. O necessário se der, o mais barato mais é, é. Quem chega lá tem paciência, e o que é seu você conquista, sofrido tem a ciência que os valores nos impostos estão distorcidos quando se pensa no certo, se fica indeciso, duelo injusto. Duelo injusto porque pra você sobrou derrota. Sonhos impossíveis batendo a cara na porta. Desejos trancafiados no corredor da morte. Perdido na selva triste, desiste ou sequestra a sorte. A falta de incentivo, tipo a palavra certa. É um direto no queixo tombar, contagem aberta. É a porta do céu que parece estar trancada, com guardiões armados e protestos na entrada. Marcado por sonhos que eu não posso ter, não devo sonhar. Casar na praia, contar no banco Suzuki da cota. Minha cota de esperança por um fio eu vi. Haiti, Ruanda e quanta miséria aqui. Parlamentar de fogo, mês 50 mil na conta. Você de chinelo desempregado, Judas rico te aponta. Suas armas não dão nem pro cheiro nessa batalha. Até pondo a vida em risco, ninguém quer jogar toalha. Aí prendem minha atenção, corrompem meu coração. E tô de camisa vermelha, comandando a invasão. Quem sabe massa de manobra ou marionete, levantando foice, incendiando caminhonete. A fogueira das vaidades queimando sua mente. Também é duro o caminho que do crime é diferente. Pra frente só vai preconceito e injustiça. Parece que nenhum sacrifício pode valer sua prece. Eu já não sei onde existe um porto seguro, um cais pra não ir pro fundo, vendo de longe o naufrágio da paz. Restou o sonho de ser o bandido mais procurado, com armamento manchete, por isso tá tudo errado. Porque punição pra nós não precisa julgamento. Cadê os direitos humanos? Na masmorra dos lamentos, de eliminar pro banqueiro que saqueou o estado. Aí a lei mostra que faz tudo ser adiado, com um batalhão de advogados safados. safado, mas bem pago, cheio de lobby, circuito de falsidades, contato desse lado. Advogado do estado sem vontade no formulário, você só um número atrás das grades. Você ficou entrincheirado, sozinho, que pena. Resgata soldado raia, isso aqui não é cinema. E a caça não vira predador nessa história. Duelo injusto e pra você não reservaram glória.